feliz que eu morei e me divertir. Que provoca no meu peito que só me faz infeliz. Que amor é esse que me invade, me destrói? Que amor é esse que quando sinto me dói? Que amor é esse que não me console nem me faz feliz? Que amor é esse? Não é isso que eu sempre quis, que me deixa triste e me machuca, que no fundo me funde a cuca. Me faz infeliz.